começando aqui esse menu da chamada em Paragominas. Eu vou ser Eduardo da Revolução, me ligou Maria. Não, Paulo Vitor Prime também com a gente, para Paulo Vitor. Começar o agito diferente. Cadê o homem da caipirinha? Alô, Biel! Meu irmão, pelo amor de Deus! Esse basete aqui em Paragominas, sede Nova Dimensão e a gente já na área. Esse é que é tchau, pra inveja é tchau, tchau, tchau, fui, bye bye. Eu parado no bailão, no eu vou pro bailão, atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas. Fala daqui! Fica maluco, embasa no baile de copo na mão. Eu tô todo perfumado e ela gostou do cheiro. Ai, que linda, tá olhando pra mim? Ou ela tá se arrumando na minha lente rubi? Eu gostei dela, mas não vou dar moral. Eu gostei dela. Faz o seguinte, faz. Passar com o dedo pro alto e fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Se ela pede o telefone eu dou carona no final. Passar com o dedo pro alto e fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Bora que só tá começando o baile funk! E assim o povo vem chegando hoje pra curtir o nosso Massarte Moral! Nova Dimensão! E o Tem de Volta! Eu tô suave na nave, no foco se envolvendo. É 3% ousado, 97% marrento. É disso que elas gostam, de boa na lagoa. Até esqueceu sua amiga que já tá muito louca. Observando a gente que é sensacional. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Se ela pede o telefone eu dou carona no final. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. O Alex só tá começando, bonequinho! Aí assim, mulher. É o pique. Oi. Oi. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tua menina que eu nunca vi. Eu vou falar pra tua menina que eu faço assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai requebrando. Meu parceiro Micael, dos Lins, velho com a Maria, do meu parceiro Foguinho Dominado. Tá tudo com a gente aqui, valeu, hein? Vai. Senta gostosinho para mim. Senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tua mulher que essa é a Vera. Eu vou falar pra tua mulher, então você requebra. Oi? É o pique! É o pique! Safadão, é o pique. Tem gente que tenta, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Enquanto chamam atenção com Xandão, eu sou vou com realzinho de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. Com uma dose do meu beijo, mata a sua sede. Não tem no mercado outro igual. Eu sou original. Eu sou original. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Chama no gráfico, ela aguenta a pressão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Quem tem o dom, faz bumbum descer no chão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Chama no gráfico, ela aguenta a pressão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Quem tem o dom é Jerry Smith, safadão. E o dom? Dom, dom. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Mais uma do Cabeção Eventos. Bora, Trindade, alô, Frank! É o Pique, chama! É o Frank e o Betinho. Que tenta, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Enquanto chamam atenção com Xandão, eu resolvo com um réuzinho de dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo bem que com uma dom. E Felipe, a onda tem que ser assim, ó, do jeitinho diferente, ó. Ah, desse jeitinho. Calma aí que agora é pagodão, viu? É o pique. Vai. Esse jeitinho. Pega a swingueira, pega. Pega a swingueira, vai. Mas nesse jogo eu não vou estar sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 minutos sem perder o pique. Bola na trave, oi, dá uma tremidinha. É escanteio, oi, dá uma empinadinha. Vem! Volta, volta, volta, volta. Falta assim, ó, falta assim, ó. Falta, vamos fazer isso aqui, mulher, ó. Oi, bota, rebola pra baixo, bota, rebola pra cima. E bota, rebola pra baixo, vai, Brasília, vai. Tadinha, bota, rebola pra baixo, bota, rebola pra cima. Faz um movimento novo, vem na quica, quicadinha. Vamos fazer o bobo delas ficar igual bola? Esse Felipe é muito bom. Quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, vem. Quica, quica, quica, quica, quica. E assim o nosso povo vem chegando, moço, pra curtir o nosso show de chamada. E a volta do Passete, manda o set de nova dimensão. É o sucesso absoluto. É Jerry Smith e Parangolé. Santo Flamengo. Assim, ó. E nesse jogo eu não vou estar sozinho. Eu vou chamando todos os contadinhos para assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: o dia geral de quebra aí, agradecer o meu parceiro Thiago Garcia. Ele que recepcionou o meu performático hoje na sua residência. Valeu, Thiaguinho! Vou ficar te devendo essa, meu irmão. Cabeção come pra caramba. Solta, rebola pra baixo, bota, rebola pra cima, faz um movimento novo. Fica, quicadinha, rebola pra baixo, bota, rebola pra cima. Começo Melo de Prime. Tá todo mundo com a gente aqui, ó. Um abraço pra vocês, muito carinho. Já curtiu o nosso tempo. Valeu, valeu! Vamos assim. Tá maneiro, hein? Bora, novinha! E começou um novo duelo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começo novo duelo, Nando Deca tá mandando. E a morena jogando, lourinha jogando. E parabéns novinha, tu ganha troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. E parabéns novinha, tu ganha troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. E parabéns novinha, tu ganha troféu do ano. E parabéns novinha, tu ganha troféu. E parabéns novinha, tu ganha troféu do ano. Parabéns. E tum tum tum tum tum. Tum tum tum tum tum. Pra mim você é a número um. E tum tum tum tum tum. E tum tum tum tum tum. Pra mim você é o número 10. Número um. Tum tum tum. Tum tum tum. Pra mim você é a número um. E tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. Começou novo duelo, e a menina vem chegando. Começou novo duelo, é moreninha, tá mandando. Morena jogando, o tem chegou. E parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena, grande Passat Moral Ten. E parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. E parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. E parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Vamos nessa que o nosso tem na área, a gente vai detonando pra você. It is sound pressure. Só pra começar, tô batirando. Já não vou evoluir. Você diz que me ama, então. Tem chegou em Paragomina! Alô, alô, povão do Pará! O mega experiente tá na área! Sempre em nome de Radiadores Gaúchão! Replay Moda sempre nos melhores eventos! Pizzaria do Olhão! Vamos lá! Rubão Lanches! Neto Pimentinha da Acesso VIP, a moda que veste o... Tenta pra vocês o mega DJ físico da galera tocando na pressão. Alô, meu experiente! Alô, meu experiente! Solta a voz pra esse bobão todo te ouvir! Bora começar no batidão macio, no batidão macio! Bora, bora, bora! Santorini! Parceiro Robert, ele gosta, hein? Vem na manhã, vem na manhã, vem na manhã. Quero botar daquele jeitinho. E no Santorini na produção, por essa nem o futuro esperava. Fala que o bagulho vai doidar! Monte Paragominas! Ai, droga! O balinho do passatinteiro. Tu já sabe qual é. O complexo da penha é o verdadeiro puteiro. E aí, Jeguinho? Vamos pra gaiola. Bora, Micael, você que é o mulher do foguinho também com a gente aqui, ó. Fica de fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim. Então vem qualquer jogo. Vai. Ai, droga. Vai sentando que o bagulho tá ficando, viu? Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, com as pegas tem doida, doida. O show já tá num grau, o show já tá num grau, o show já tá num grau, o show já tá num grau. Grau. de moral. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá ficando mil grau hoje no Nova Dimensão. Bora, senhor! Sempre em nome de Cigarraria Três Irmãos, meu parceiro Luquinha. Bora, caraca, bora, Lucas! E assim, tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Bota em colchão no chão e te taco, taco, saco. Bota em colchão no chão e te taco, tem, taco, tem, taco, tem, taco, tem, taco, taco, saco. Taco, tem, taco, tem, taco, taco, saco. Bora, bora, bora. Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada. Deu um tapão na minha bunda, ai droga. Toma, toma tapa na cara, toma tapa na cara. Toma tapa na cara, toma tapa na cara. Alô, Melry, DJ Lohan que tá tocando. Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda. Tapa na cara, tapa na bunda, tapa na cara. Tapa na bunda, tapa na cara, tapa na bunda, tapa na cara, tapa na bunda. Fica de quatro, fica, fica. Toma, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. DJ Melry, DJ Lohan, os DJs referência em produção de techno funk no Pará. Vem piraca, vem piraca, vem piraca, vem. Vem piraca, vem piraca, vem piraca, vem. Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada. Deu tapão na minha bunda, ai droga. O Dieguinho já tá na área. Daqui a pouquinho vai com a Anácio do Mussa Samoral. O DJ Grossinho. E o bagulho vai endoidando. Vai endoidando, vai endoidando, vai endoidando, vai endoidando. Bora, bora, bora. O mag de um metro, onde é que eu encontro? O mag de um metro, onde é? Mais pólvora. Não. Meu parceiro Emanuel, Mega Boy também joga com a gente aqui. Bora, Emanuel! Um abraço pra você, meu irmão! Bota a pólvora nessa porra! Vão fazer chover? Não, hoje não, hein? Eles. Mais pólvora! Atenção, Biel, não, chega rapidinho. Alô, Biel, mentir, bora, bandido. Bora, bora, bora, bora, bora. Deu meu chapeuzinho do Panamá na beira do mar. E aquele classe. Juninho dos Consagrados, mãe do Rio, tá com a gente aqui. Um abraço pra você, Juninho. Pode pá, é juriri que o maluco é DJ, moleque. O som de camarão pra degustação. Mas já atraca as piranha pra nós jantar. Acaba não, mundão. Meu parceiro Luanzinho, também pra linguagem pra Luanzinho. Cadê o Astro, hein? O rei do cabaré de Castanhal tá aqui com a gente, ó. O neguinho, cadê o neguinho, bandido? Hoje relaxa em areia branquinha. No copo whisky 18, água de coco gelada. Essa mana na diluição. Lupa na cara, cama, plana, bis e o olhar que palmeia. Assim se empina pra fazer marquinha. Dá lá de ouro no peito, a boqueza picorizada. Pra poder dar um lance com os irmãos. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Já tá na boca da galera, já tá caindo no gosto do povão, ó. Vai! Te escolhi pra ser a minha vida. O grande Passat Moral tem com cheiro de amor. DJ Físico. O toque mais suave. Aqui, aqui. Você tem a chave do meu coração. Eita porra. Doidos, pedi essa moral e Cleucinho, Físico e dimensão assim, ó. Hoje ela é tão fogrime, hoje ninguém é de ninguém. Vem dali chavada, no Passat moral tem. A essa sua moral, chama que elas vêm. Dali uma chavada, no Passat moral tem. DJ Glocinho agita e as periquita embrasando. Avisa nessa porra, é o Passat que tá tocando. DJ físico detona, o bagulho tá mil grau. Dieguinho chama as passateiras, hoje tem val. Hoje elas tão fogrime, hoje ninguém é de ninguém. Vem dali chavada, no Passat moral tem. A essa sua moral, chama que elas vêm. Dali uma chavada, no Passat moral tem. DJ Glocinho agita e as periquita embrasando. Avisa nessa porra, é o Passat que tá tocando. DJ físico detona, o bagulho tá mil grau. Dieguinho chama as passateiras, hoje tem val. Hoje elas tão fogrime, hoje ninguém é de ninguém. Vem dali chavada, no Passat moral tem. A essa sua moral, chama que elas vêm. Dali uma chavada, no Passat moral tem. Hoje eu vou curtir show de chavada, chavada, chavada, chavada, chavada, chavada, chavada. Vai ser muita chavada! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Bora! Explode o bagulho! Pom, pom, tem, pom, pom, tem, tem, pom, pom, tem, tem, pom, pom, pom, tem, tem, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pa, pa, pa, pa, pa. Tonga, o Richard também com a gente, mano, Rodrigo, o Paulo nos engumba lá, está todo mundo com a gente aqui, ó. DJ Benito Show, DJ Benito Show. DJ Ronaldo Marizinha, de Castanhal para o Pará. Bora me atonando que esse Passat é mil grau. Passat é louco, Passat é bagulho louco. Passat é louco, Passat é bagulho louco. Passat é louco, Passat é bagulho louco. Passat é louco, Passat é bagulho louco. E o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento, direto do Amapá. É um megalodon, tubarão vai te pegar. Meu parceiro Bruno Show, lá de São Francisco do Pará, bora Bruno Show. Um abraço no Mega pra você, meu irmão. Você é considerado, tá com a gente no Passat Moral. Bora pra cima, garoto! Louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco. Bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. É DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco. Meu parceiro Nilson Bala também lá no mini shop, Deus é fiel. Lá de São Miguel do Guamá, aqui com a gente, bora Nilson. O homem do Palavoeiro. Meu parceiro Netinho, Vitinho também. A galera que faz acontece aí no mini shop, Deus é fiel. Um dos melhores, se não o melhor mini shop de São Miguel do Guamá. E as novinhas tá descendo, se liga no som do momento, direto do Amapá. É um megalodon, tubarão vai te pegar, vai. No meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal, o indomável. Agora vai explodir o bagulho. Passat é louco, bagulho louco, louco, louco. Passat é louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco. Olha a gente, próximo sábado tem banda R15 aqui no Nova Dimensão, tá todo mundo convidado, hein? E o bagulho vai doidar. Vai, vai, vai, vai, vai. As preguiça doida com Passat moral. Alô, Belly! Em Castanhal, tá 40 graus na cidade modelo. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Meu parceiro MD também com a gente, bora Muica. O moleque doido de Curuçá. Um dos nossos grandes patrocinadores. Alô, Muica. Esse é considerado aqui no Passat, bora. Família Moral. Você tem uma moleque doido. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. As preguiça doida quando vê os cara doido. As preguiça doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Vem Belém do Pará, tá 40 graus. E no rock doido, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Hoje a galera vai tirar onda desse Passat, tá mil, aqui no Nova Dimensão, tá mil, em Paragomina. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Que sensacional, que sensacional, as passateiras tiram onda ao som do Passat Moral. Que sensacional, que sensacional, as passateiras tiram onda ao som do Passat Moral. Passa de moral, passa de moral, passa de moral. Som que alucina, explode e estronda. Som que alucina, explode e estronda. Esse rock todo espaçateiro tira onda. Esse rock todo espaçateiro tira onda. Eu não queria treta, tu veio falar besteira. Agora eu tô mil grau no passado. Alô, xerife! Neguinho e o piso que te envolve na batida. É o Cleizinho e o Sassá que vem na contrabatida. Som que estremece, potência e qualidade. MG Xerife, fechadão com bastante bola e com Mega. Alô, meu afiliado! DJ Marcos Cauê. É mais uma do MC Xerife, o grave das aparelhagens. Para tirar, assim, ó. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima apontando fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembrou da sua infância. Tem esperança, sua mágoa no coração. Só o Biel e o Carrasco mesmo. O homem da gambiarra. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. O traficante, o 5-7. Os fominhos do Melody. Tá todo mundo com a gente ali. Um abraço pra vocês, com muito carinho. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. Será, Biel? Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. Bora, detonando! Bora, sacudindo assim, ó! Bora, bora, bora! Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com pra mim de namorar. Tu gosta dos carinha que não pede. Garotinhos da construção também com a gente aqui. Um abraço pra vocês. Já curtiram o nosso tema? Não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Sem compromisso, eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. E aí, Benedito, homem dos nossos copos personalizados. E tipo, você que não adquiriu aí o seu copo personalizado, meu ladinho esquerdo. Meu parceiro Benedito aí na promoção, né, Benedito? Vou te contar. Seu Emanuel, o Mega Boy da minha reta, agora a esquerda também, igualzinho pra Emanuel, você melhor o outro. Tamo junto, hein? Bora, Luanzinho! Luanzinho, você rompendo fronteiras pra curtir o som que tu dá valor, hein, garoto? Toma! assim, ó. Bora, bora. Dali Físico. DJ. Alô, DJ Físico. Meu nome, quando a gente fez amor, no peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. E agora? Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu, você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot vai, né? Super Hot vai, né? Será que vai? Joga a mãozinha pra cima. Só quem quer pressão, joga a mãozinha pra cima. E começo. Meu parceiro Micael, ele companhia da sua primeira dama, Edna. Passa dentro, amigo, a gente vai, Edna. Aqui no passado rola muita chavada. Aqui no passado rola muita chavada. Chavada, chavada, chavada. Alô, Jean. Só quem quer pressão, joga a mãozinha pra cima. Só quem quer pressão, joga a mãozinha pra cima. Aqui no passado rola muita chavada. Aqui no passado rola muita chavada. Chavada, chavada. É chavada! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Só quem quer pressão, joga a mãozinha pra cima. Só quem quer pressão, joga a mãozinha pra cima. Vai começar, vai começar. Vai começar a pressão pra todo lado! Empina o bumbum, agora se movimenta. Escuta a melodia, acompanha o beat, senta. Acompanha o beat, senta, senta, senta, senta. O rebole se movimenta. Meu parceiro Jefinho, ele e toda a família Barão Vermelho Prime. Ligadinho amigo, a gente, bora, Jefinho. Eu sei que tu é novinha, mas só tu já representa. No meio das amiguinhas, tu é aqui mais aguenta. Só manda vir pra tu aba, pra tu ficar mais foguenta. Então mostra que tu é braba, acompanha o beat, senta. Senta, senta, senta, senta, o rebole se movimenta. Acompanha o beat, senta, senta, senta, senta, o rebole se movimenta. Marcos Cauê, the best DJ and productions. Atenção meninas, você é nova pras amigas. Pra aquelas que são violentas, empina o bumbum, rebole se movimenta. Escuta a melodia, acompanha o beat, senta. Senta, senta, senta, o rebole se movimenta. Acerta, acompanha o beat. Senta, senta, senta, senta, o rebole se movimenta. Eita, que sabe disso! De nova dimensão, tá pegando fogo! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Vem que a onda vai ser aqui no carro. O que você vai ver dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Só começando aquecimento. E o DJ vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, dando, dando, dando. Aqui o bagulho é doido, hein? do pop. O DJ da casa tá aqui com a Ziz também do ladinho. Bora, DJ Wellington! Cheguinho, tem Sassá, tem Cleancinho. E o bagulho vai endoidar. Sede do Nova Dimensão, recebendo o nosso tem. Mais uma vez, para a combina, vai explodir. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Meu parceiro Júnior da Pedreira, também pra linguagem de Brasil União. Um abraço pra você, meu irmão. Fortíssimo Júnior da Pedreira. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, o boladão parar até se falar. Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Pega nós de porra, deixa essas porra maluca. Se eu te abafar, vem na porrada e cantar. Pega nós de porra, deixa essas porra maluca. Se eu te abafar, vem na porrada e cantar. Cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. Bion. Menina pede a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Vamos nessa, passagem moral! É putão treinado. Pega a novinha, nossa tetra. E o bandido? Pega a novinha, nossa tetra. Masticado de farinha e muito mais de... Atenção, Vitão, dá um cheque rapidinho. Aqui com o vassoura, alô, Vitão. Bandido não dança, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a isca da espirra. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Hoje botaram o Vito pra iluminação, meu garoto. Bora, bora, bora, bora. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Meu parceiro Valeu, Rubinho. Safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. Rubinei! Viajo no tema, Bragança, são os cochilos do nosso Massacho Moral, valeu! Júnior Santorini. Fox safadão, atrevido do Pará. Convoca várias novinhas, o bagulho vai endoidar. Felipe cobiçado, lutando na pressão. Cai o mix detonando, ela gosta do safadão. E o Gabriel Saldi, lutando pra novinha. O Fernando Gaiato, que tá... Meu parceiro Nildo! Toma no Fox safadão. Leone, o Batata! Tapinha no Fox safadão. O Denis, o Gilson! E a tapinha. Tá todo mundo com os camaradas. E a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. E no G3, meu parceiro Nego Lino do lado direito. Alô, Nego, um abraço pra você. Sonhou com o príncipe cantando a vida inteira. Mas o amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava mesmo é de bobeira. Eu tô curtindo esse passagem de domingo a domingo. Ela se encosta na festa. Amiga que é solteira e também tá com o coração malicioso. Voando baixa o time do... Trabalhando sem nome de replay, bolas e caçanhado, meu parceiro Luiz Valova. Posso coração na geladeira. Rateadores Caúso, do meu parceiro Moisés. Tá apaixonada por si mesma. Casou cada... Pizzaria do Olhão. Na pista mais gostosa da cidade de Modelo. Acesso VIP do meu compadre Neto Pimentinha. O papai do ano. Bora comer. Bora, tio. DJ Ronaldo Marizinha. Castanhal para o Pará. Sonhou com o príncipe cantando a vida inteira. Mas o amor arruinou. Meu parceiro Jimmy, também gosta de falar Jimmy. Um abraço pra você. Ela mesmo é de bobeira, já novinha é baladeira. E de domingo a domingo ela se encosta na festa com as suas amigas. Que é solteira e também tá com o coração malicioso. Voando baixo ao time. Enfermeira Ana Reis, aqui com a gente. Bora, Bruno Digital. Você é a Glenn, também com a gente. Era de Castanhal, valeu. Só uma aquecimento da chama.

Quando ele entra, o som é dobrado. DJ Sassá é bom. Quando ele entra, o som é dobrado. Passate pra todo lado, passate pra todo lado. Meu parceiro, soldado no gesso, também olha com a gente, mano, soldado no gesso. PH dos Fogos, o moleque do Marajó. Também com a gente, mano, Cleiton. Passate pra todo lado, é passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado, passate pra todo lado. É passate pra todo lado. Dei uma passadinha nas aparelhagens. Meu parceiro Vitão Dourado, o pequeno do Tecnocarro, também com a gente, bora lá! E Santorini, taqueado das bandidas. Das bandidas, das bandidas, das bandidas, das bandidas. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bandida, levanta a mão pro céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Só quem é bandida, levanta a mão pro céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel. Os garotinhos da curtição aqui na frente, amigo, a gente. Olá, se vocês, muito carinho. Já curtiram o nosso passate, valeu, meu irmão. Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. Já vai direto pro Jeep do amor. Se soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Nossa, botou na cabeção. Cabeção Pompilha, o nome do bicho. Alô, Trindade! É o parceiro Frank, o Frank. E o parceiro Leandro Betinho, né, Tiaguinho? E hoje? Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock e novo príncipe negro. Cheguei, mano, cheguei, garoto. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair. Deixa eu segurar essa daqui. Deixa eu chamar pra cá meu parceiro DJ Cheguinho. Cara aqui com mano, junto comigo aqui no Passagem Moral. Alô, Cheguinho. Como é que tá aí, meu rei? Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do... Tudo bem, Fisco? Mais uma noite realmente pra todo mundo. Os nossos amigos e parceiros aqui de Paragominas. E realmente é muito bom estar aqui de volta hoje, marcando a volta do Passagem Monotempo. Claro, hoje de uma forma diferenciada, a chavada vai rolar. E a galera que com certeza estão aqui com a gente, aquele abraço carinhoso, obrigado pelo carinho. Vão se preparando que logo mais tem chavada pra direita, pra esquerda. Mas enquanto isso, o Mega vai aquecendo da melhor forma, porque já já o bagulho vai endoidar mais ainda. Sabe por quê, Cheguinho? Hoje tá, viu? Hoje tá do jeito que o Mega gosta. Alô, Biel, como é que é? Fala. Te encontrei e me apaixonei, acreditei no seu olhar e me dediquei nessa... Meu parceiro Bruno, tá de aniversário hoje, parabéns pra você, Bruno, muitos anos de vida. Hoje veio curtir junto com o Soco, ele dá valor. Vamos passar de bola, hoje vem dar de chavada, né? Valeu, Bruno! Felicidade e saúde pra você, garoto! Deixa eu abraçar logo todo carinho, meu parceiro Adriano lá do Rubi, meu amigo William do Rubi, meu amigo Cleiton Alucinado também tá ali. O Jacó e o Jackson. Toda a galera que com certeza estão hoje marcando presença. Galera que veio por sinal de longe pra curtir o T. E a gente abraça com todo carinho. Vale, rapaziada. Alô, Diana! Agora eu sei que me representa aí, vai, brother. Assessor oficial. Desacreditada, solidão. E divulgador oficial também do Passat aqui na região. Valeu, garoto! Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Triste, solitário, no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Bora, Sinaguinho! Se você gosta, o povo gosta! Vai! O povo gosta. Tu sabe, Dieguinho. Sempre o primeiro. Amigo saudado do Jesus também tá aqui com a gente. Parceiro nosso, toda a galera de Pichula, tá todo mundo com a gente. Valeu pelo carinho, valeu mesmo, hein? Valeu, meu amigo Vassoura também tá ali com a gente. A galera do Rubi que hoje curte o Passat. Valeu, rapaziada! O Vassoura tem, tô sabendo. É do tem. É do tem. Alô, saudado do Jesus, como é que é, garoto? As principais, assim vai! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Então quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Olha aí, Fisco, o saudado do Gesso tá aqui com a gente. Esquece, encontra. O homem é bom, o homem é bom. Eu preciso dizer a verdade. E aqui em cima, junto com a gente, pro Dieguinho, o Pira Pop. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe. Obrigado, meu amigo Cezinha da Disque. Da Disque Bebida. O Cezinha de Bichuna tá com a gente. Juntamente aí com o saudado do Gesso. Toda a cúpula na área. Já que não tem, valeu, garoto. Pode crer. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Pede perdão a ele. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma matéria. Essa é mais uma matéria. Banda Os Brothers. Alô, Luanzinho, cadê tu? A maior referência em Mela. Alô, Luanzinho do Churrasquinho do Dimas, cadê você, brother? Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. O homem das fronteiras. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Bem! Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que... Daniele, também o Oscar. Sua foto. Nosso parceiro Oscar. Eu preciso de... O casal do Passat Moral está aqui com a gente. Um abraço pra vocês, muito carinho. Pra ler, a gente vai detonando já já. É um show de chavala. E a gente vai sacudindo por aqui, ó. Logo mais, chega mais, chega o Cleocinho, chega o Sassá. Dieguinho, o show e a performance. Não vale, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Sede Nova Dimensão, ficando pequenininho. Já não dá nem pra sorrir, viu? Porque se sorrir, bate bochecha com bochecha. Te deixe sorrir. Esse é o mega DJ físico da galera, tocando do jeito que você gosta. Olha só um pouquinho assim, ó. Tanta boca pra poder beijar. O nosso parceiro Jackson Bomba pra da produção Luciborg também tá com a gente aqui, um abraço. Não sei porquê. Será que foi meu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido com a voz rouca. Só sei que tem dois. O Nego Lindo ao lado direito, ele companhia. O David Santos. Boca, o João Vitor. O Curió. Nada mais importa. Depois que eu apago a luz, ligo a TV e fecho a porta. E se exploda o mundo lá fora. Então vem cá, faz aquele jeito, faz a cama balança. Quando vejo a minha boca, fecho os olhos e deixa o amor falar. O que tiver de ser será. Então vem cá, faz aquele jeito, faz a cama balança. Quando vejo a minha boca, fecho os olhos e deixa o amor falar. O que tiver de ser será. Será que foi seu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido. Bora, Bruninha, bora, Bruninha. Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto. Sua boca e o resto. Nada mais importa. Depois que eu apago a luz, ligo a TV e fecho a porta. Que se exploda o mundo. Na chama ela! Então, vem cá! Faz aquele jeito, faz a cama balançar. Amor, atenção, Vitão! Dá um cheque aqui com vassoura! Rápido! É Vitão! Jeito, é aqui, de gaçado! Quando beijar minha boca, fecha os olhos. Deixa o amor falar. O que tiver de ser, será. No forrozinho, assim, ó. Vamos cuidar pra vaquejar, menino. Bora ver sua credina, tá? Cessa a rodada, papá. Vou sair da cidade e vou morar no mato. Trocar o tchuanchu pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, vou botar a venda. Meu escritório agora. Olá, Lucas! Na fazenda. Você é o galo, Pedrinho, tamo junto, hein? Perder a gimão, trocar o meu piano por um violão. O sapo rocolado, bebendo cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira má. Hoje, domingão, chega a vez de Porto São José receber pela primeira vez o nosso passagem moral. Segunda-feira o bagulho vai endoidar no Tiquipum. E eu não abro mão. A capital vai conhecer mais uma vez a chamada. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Se ela arruma um cavalo, entra na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora. E eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada disputar com o safadão. Vou morar no mato, trocar o tchuanchu pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, vou botar a renda. Meu escritório agora vai ser na fazenda. Uma chapé budida, perderá de mão. Trocar o meu piano por um violão. Passar porra colado, bebendo cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira massa. Alô, Adriano, bora! Eu tô comprando, vou virar vaqueiro. Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora. Tirar a tranquilidade total por aí, meu irmão. Pra cima, garoto. Deixa a chavada pra todo lado. Será que tem? Piscine, amor. Piscine, amor. Uma de gama. Eu cheguei em Paragominas e falei assim pro Ceará. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Dia 18 amor, de abril. Mas onde é que nós tá chegando parar? O maior fenômeno um em banda de sofrência, diga-lhe de passagem. Assas Livres, pela primeira vez aqui no Clube Nova Dimensão. Paragominas vai conhecer Assas Livres. Mais uma do nosso parceiro Xerai do Cabeção, o Jackson Pompilho. Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, piscininha. Eu passei no vídeo do Rubi, o Adriano Jacó, o Jamerson Gleison. Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. O nosso parceiro Pelé. Man, o Jefão, o Jefinho. E daí o São Felipe. Alô, Paulo. O Marcelo, o Hudson. O Igor também tá comigo aqui, ó. Juninho, já levei. Isso aqui tá bom demais. E aí, bebê, que delícia demais. Piscininha, amor, piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor. Pra gente se beijar. E aí, Jeguinho, tá por onde, Jeguinho? Escolte, abraçado, vindo do carinho, meu parceiro, vassoura, tá ali com a gente, toda a rapaziada. Obrigado de coração. Galera que tá curtindo a gente via internet. Vambora, Físico, tá? Juninho, CD. Tava de boa, e eu falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar. Bora, seguindo! Naquele sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor. Leidiane, Samuel, a Jéssica, o DJ Nilzinho também com a gente. Sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas parceiro Cezinha, amor, diz que bebidas, que o combinado, tá aqui com a gente, tá de pichuda juntamente aí com o sol, lado do gesso. Ai, ai, ai, ô morena, sua mãe, ela gosta tanto de mim. Seu pai me virou meu parceiro de baralho. Eles não sabem o tanto que a gente aprontou. Toda a galera também que faz acontece aí. O Sorte Esportiva. Tá todo mundo com a gente aqui, um abraço pra vocês. Estão na área, meu irmão. Aposta com credibilidade, ó. Meu irmão, pelo menos. Em Paragominas. Jorge Matheus. É? Pode parecer loucura, mas eu acho que foi aquele esporte sofazinho que fortaleceu esportiva. O lance entre eu e ela, sabia? Sorte Esportiva. Ficar sem a Best Game, a gente tá raspando tudo, eu e Jeguinho. Estamos quase ficando ricos. Fase de um, de dois. Só dá Jeguinho na cabeça, hein? Acertei de novo! Segue o líder! Vai! Se a minha mãe souber que eu tô cantando esse tipo de música, nunca mais ela me leva pro show. Alô, Neguinho, não, chega rapidinho, hein? Alô, barraca, alô, Brunão! Olha, dá uma linha, Marcos! Se tem bebida, tem som. Se tem som, tem novinha. Se tem novinha, eu tô lá fazendo a sacanagemzinha. Todo mundo bebo louca, ousadia, rola solta. Bora tomar uma, não. Bora tomar todas. Esse negócio aqui, isso aqui eu vou mandar especialmente para um dos nossos passateiros, passateiro incubado, meu parceiro Clay Eventos. Alô, Clay, te liga aí, ó, segue o líder. Alô, barraca, alô, Brunão, olha, dá uma linha, Marcos. Isso é Passat, caralho. Se tem bebida, tem som. Se tem som, tem novinha. Se tem novinha, eu tô lá fazendo sacanagem. Meu parceiro Foguinho, o Igor Micael, é com a gente, ó. Bora tomar uma, não. Bora tomar todas. Bora tomar uma, não. Bora tomar todas. Bora contagem regressiva pra ela jogar o bumbum. 5, 4, 3, 2, 1. Vai taca, vai taca, taca, vai taca, vai taca, vai taca. Nós também abraçamos aqui as garotinhas da curtição. Nossa amiga Paty, Andressa, a Flávia, a Sabrina, a Marcela, a Cariane, a Brina, a Camila. Tá todo mundo com a gente aqui. Vai taca, vai taca, taca, vai taca, vai taca, bum. Taca novinha de si, taca com o bumbum. Vai taca, vai taca, taca, vai taca, vai taca, bum. Meu parceiro Luciano Cardoso, ali com a Maria das Meninas. A Brenda, a Tainara, a Patrícia, a Luciana também com a gente, ó. Maldito paredão. Se tem bebida, tem som. Se tem som, tem novinha. Se tem novinha, eu tô lá fazendo a sacanagem. Meu parceiro Punga, o Caio, os Popis estão com a gente, ó. Bora tomar uma, não. Bora tomar todas. Eu disse, bora tomar uma, não. Bora tomar todas. Vontade regressiva. Conta comigo, vai. Vai, 5. Vai taca, detonando, já já tem Dieguinho. Tem Glezinho, tem Sassá Moral. E o quarteto se forma hoje pro show de chavada. É a gente detonando por aqui, ó. Toda a região balança e estremece. DJ Físico, o DJ da galera, botando pra cima. Banda 007. E agora? Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Meu parceiro Dourado, o pequeno dos Lis, o Vitão. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Pra você que tá afim de namorar, essa aqui é a hora, viu? Chorar, chorar não vou. Aproveita! Nem morrer de amor. Chorar. Bora, Luanzinho, guarda você, meu patrão! Nem morrer. Olha, eu acho, hein, bicho. Banda 007. Pra começar. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Será? É. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. Adivinha só, DJ Físico. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Moleque do Marajó! Meu parceiro Vitor, Cleito, Rodrigo, alô, Coringa! Pra ninguém roubar. Banda 007. E aí, Felipe? Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela passa. Mas quando o coração hoje é. Só de. Meu irmão. É assim, ó. Ela tem um brilho que brilha. Começa a parada, hein? Mano, pelo amor de Deus, me dá um vídeo de chumbinho. Mas não me mata de saudade. Adivinha só. Diz pra mim, Diego. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E aí? E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Banda zero. Eita, Emanuel! Será que você chegou voando? Mas ainda não vi asas em você. Segura que é o mega da galera. O mega experiente da galera. E agora o que é que eu vou fazer? É sim. Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Me olhar. E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega não. Pra gente não esquecendo que do nosso lado esquerdo, lá no fundão, tem o bar, hein? Você quer tomar aquela cerveja bem estupidamente gelada? Jeito. Ladinho esquerdo, lá no fundão, tem o bar. Daqui a pouco eu passo lá pra tomar uma cerveja estupidamente chega, gelada. Não precisa mais. Vamos lá! Ninguém que dá um beijo agora. Banda 007. Banda 007. Será que você chegou voando? Mas ainda não vi asas em você. Me belisque que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? E a viradinha do Mega. Banda zero. Já já tem dinheirinho pra comandar a parada junto comigo. Tem criancinho, tem que ser essa moral. É ela só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida. Você olha pra ela e diz assim, ó: sabor, meu amor, hoje eu tenho. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor. Ei, rapaz, olha quem tá por aí também com a gente, olha, Jeguinho. O meu parceiro Sandrinho lá de Castanhal, na bola em Fortaleza. Olha, Sandrinho, rapaz, foi um Breno Fronteiras. Pra curtir o nosso tempo, pra curtir o som que ele dá valor. Aqui não tem assina. Valeu, Sandrinho! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho. Ele, o Luanzinho na retaguarda por ali, ó. Então fechou, o trato tá feito. Só festa e alegria. Não tem assinatura. Diversão e chope, né, meu irmão? Beijo. Eu já chego por aí pra gente tomar uma bacana e bater um papo legal. Banda 007. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor. Você faz assim, ó. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Então fechou. Prepara pra chavada aqui da Campuinho. Tem muita chavada pra galera. E tem Jeguinho. A chavada vai rolar. Passate Moral tem. Não tem. Vamos colocar na pressão. Do jeito que a galera gosta. É do rock doido. João Paulo e companhia do Romário também com a gente. Bora, João Paulo, bora, Romário, um abraço. Bora, Julinho, bora, Julinho! Right here, right now, I want to prove. I could probably say. Hey. I don't know what to do. E hoje tá do jeito que o Mega gosta. Hoje tá, né, Jeguinho? I'll forget ya. Nothing's gonna change my love to you. I will catch ya. Riddles gonna hustle, but it doesn't kill. Yeah, understand. E aí, Biel? Show me o neguinho seu neguinho 1 e neguinho 2, hein? Bora, Vitão! Hoje tá, viu? Hoje tá! Hoje tá do jeito que o Mega gosta. Avisa o Clay aí, viu? Diz pra ele seguir o líder. E Clay, segue o líder, segue o líder. E aí? Alô, Ceará. Atitude, gachado. Bora, gente, detalhe importante, hein? Já chegando aqui. Aguardem a volta do Passat Moral. E ele seguir. O bagulho vai endoidar aqui em Paragominas. E aí? Dia 18 de abril. Tem asas livres aqui no Clube de Dimensão. Tá todo mundo convidado. É muito samba, bora! Parceiro Dinaldo do Pop tá aqui com a gente. Toda a galera presente, um abraço carinhoso, valeu. Galera da Barão do Jaderlândia, obrigado pelo carinho, tá todo mundo aí. Atenção, Felipe, chega comigo. E não esquecendo que segunda-feira, pela primeira vez, tem o Passat Moral e a segunda na chavada, lá no Botequim Pub. O bagulho vai doidar. Tem Joãozinho, tem Wesley, tem Darlan, tem DJ Melly, tem MC Dourado, tem a R15 e mais, tem chavada pra todo lado. Até meia-noite ninguém paga ingresso, mais uma do Cabeção Bombinho, hein, meu irmão? De Cabeção, esse era olhando aqui de cima, não dá nem pra sorrir, viu? Porque se sorrir, tu já viu. É bochecha com bochecha. Ceará dá uma forra. Liga Central de Alab, que tá quente, tá quente, tá quente. Ceará, Cabeção que é 20% do bagulho. Tá bom, Felipe, desgraçado. Get up. Alô, físico! You get your ass up! E não! Qual é a minha resposta? José tá aqui com a gente. Meu amigo Pedro Lucas também tá na área. A galera do Paredão, moleca doida, tá todo mundo com a gente. Valeu de coração, hein? Meu parceiro Igor da TI Produções também com a gente. Bora, Igor. Um abraço pra você, meu irmão. Você é o Breno Flores pra curtir o nosso tempo. Pra cima, garoto. O homem do Takaká. Eigo, dá um xingar pedindo na portaria lá com o Fabrício e Batilha. Homem do pãozinho. É muito firme! Oh, no Cheguinho. Já já tem você. Esse passou uma loucura. Alô, Manelzinho, tá contigo a chave, garoto. Eu passei o Emanuel, também na reta agora, aqui na minha ponta esquerda, Cheguinho. Vamos do Megaboy. Do Passat, ó. Olha aqui, vou falar só uma vez. Por mais que o nosso lance tenha virado piada. Essa é a bote do Passat, Morão! Não tire o nosso relacionamento de base. Não deixe atrapalhar quando outro te beijar. Pensar que vai dar certo. Que dá. O seu próximo amor não tem culpa do que você. Obrigado, meu parceiro Diego, meu camarada e meu xará. Junto com o Andrezinho também tá aqui. O Dog, o tio Rico e toda a família Mil Grau, dando as chavadas aqui. Um abraço carinhoso do Jeguinho, valeu rapaziada. Culpado que você passou, se passou. Olha o meu parceiro Juninho, o considerado lá de Mãe do Rio também tá na área. Valeu, Juninho. Eu não falo o vídeo aqui. Olha aqui, vou falar só uma vez. Mais que o grande Passat Moral tem. Nem todos são. Obrigado, Rodrigo. Não o grande Rodrigo Costa tá aqui com a gente. Patrocinador oficial aí do DJ Wellington Bob. Alô, Wellington! Um abraço pra você, garoto. Obrigado pela vinda. Ele também é passadeiro de você. É passadeiro. Passadeiro. Culpa do que você faz. Deus também agradecer sempre os meus patrocinadores. O meu parceiro Gaúcho. Radiadores Gaúcho e Castanhal. Radiadores Gaúcho. Meu parceiro Gaúcho. Radiadores Gaúcho. Pizzaria do Olhão em Castanhal. A melhor pizza da cidade de Modelo. Acesse o vídeo do meu compadre Neto Bibetinha. A banda que veste o mega experiente da galera. Pra você que gosta de estar sempre na moda. Acesse o VIP. O maior centro de distribuições no atacado, no varejo, no norte e nordeste do Pará. Fábrica e distribuidora Famol. Replay Modas, meu parceiro Luiz Farofa. Boteco do Tio Chico. A cerveja mais gelada no estado do Pará. MD, o Muica, moleque doido. E Nilson Bala, o homem do Panabueiro. O Minha Zumela de Brahim também com a gente, abraço. Bora, Cheguinho. A parada tá contigo agora, DJ. Alô, Paragominas. O Dei chegou chegando. Olá, passateiro. Olá, passateiro. Olá.